Deus es amor meu amigo. Como eu seguirá isto em vigo? Ei, vou namorada. Ai, Deus es amor. Que no las guardas, ni con amor.